sobre balançable. O arame que rasga, uma faca que mói. Podes viver.

rico. Oh, e oh, ai, vou daqui para o baile rico. E tenho um gaiato aqui de pendurado, que é mesmo o retrato do meu namorado. E tenho um gaiato aqui de pendurado, que é mesmo o retrato do meu namorado. Toca o cumbaga, toca o solidó, vamos lá nesta marcha ao colimbó. Toca o cumbaga, toca o solidó, vamos lá nesta marcha ao colimbó. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. na mão, pois então, e um vaso de manjerico. Passa a marcha, filambó, trolaró, com archados e balões. Entre portões, aos encontrões, a dançar o solidó, batem mais os corações. Olha o que X que se farta de pitar, repipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada, quem é que quer soprar? Repipipipipipi, no xixo da menina. Só o pató quis agarrar o cochicho, mas quando um soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, pôs-te a cavar: o cochicho é muito meu, não o dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se farta de apitar, repipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada, quem é que quer soprar? Pipipipipipi, no cochicho da menina. Olha o cochicho que se farta de pitar, pipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada, quem é que quer soprar? Repipipipipipi, no cochicho da menina. Fique em sintonia com o Canal 2. Longe da cidade, vivia tudo conforme os conhecidos padrões do que é suposto. Seguiam-se as doutrinas e a lei natural, missa ao domingo, festa em agosto. Honesta e penitente era a população, que por maior bem tinha o coração. Numa noite fria, avistou-se um vulto, com intenções menos que claras. Morria sem sombras dignas do oculto, com aparições breves e raras. E assomou à praça erguendo uma tenda, com um estranho nome pintado à mão. Chegou um desilusionista pronto para levar pobres almas à maior das salvações. Chegou um desilusionista mago habilitado por diplomas das melhores instituições. Avançando, primeiro o medo, depois com o gás da admiração. Putos à frente, velhos em segredo, uma densa roda de atenção. E quase hipnotizados já juravam ver um milagre pronto a acontecer. Que macabra abracadabra tomou-lhe a salvo aquele lugar. O feitiço das palavras que ouviam cantar. La la la la la la la la, gritava forte a multidão. La la la la la la la la, bem cruel desilusão. Chegou o desilusionista pronto para curar utopias, paixões e outros tipos de ilusões. Constrói espantosos números com verdades bem mais estranhas que ficções. Cadabra tomou-lhe assalto aquele lugar. No feitiço das palavras que se ouvia